meuscds.com. Se você não for, só você não vai. Se você não for, só você não vai. Eu vou, tu vai, eu vou, tu vai, eu vou. Vá, vá, vá, vá, vai. Eu vou, tu vai, eu vou, tu vai, tu vou. Vai, vá, vá, vá, vai. Eu vou, tu vai. Vai, vá, vá, vá, vai. Eu vou, tu vai, eu vou, tu vai. Vá, vá, vai, vai, vai. Repeat, repeat. meuscds.com. Isso é bom, bom, bom, isso é legal.